966. Segunda 966, aguarde transferência de comunicação. Uno 966, complete sinal de Sino Torre, 118 do sinal 95. 295, até daqui a pouco. Até. Boa 966, ajustado, autorizado pouso pista 90, pista molhada, 300 graus 029. Autorizado pouso pista 10, 966. Mantenha o ponto de espera, pista no zero. Mantenha o ponto de espera, Xanã 25. 10-6259, autorizado a linha e manter pista 1-0. Autorizado a linha e manter 1-0, chama 2-5-9. Nós autorizados a decolar, dentro do campo. Tempo de decolagem, Chanel 62, por alto. Thank you. 6259, autorizado direto para Mátila. Direto para Mátila, Oxalé, 6259. Autorizando os NEC 70 de São Papá, altímetro no 0, 1-8. autorizado a linha e manter o 197. Colônia 259, sendo centro Recife, 128 decimal 35, ao término 125 decimal 1. 12835, 1251, chanel 6259, boa. Você é autorizado a decolar no 7.1.2.0.0.7.0. Roma 645, Centro Centro Recife, 128 decimal 35, ao término 125 decimal 1. Centro Recife, 835, Centro Recife, 1, com 945, certo? Ok. Decolou 48, chama controle 1208, bom. Controle 208, boa, certo. Sobre Salvador, boa, Papa Romeu Juliette Bravo Serra, decolou, passando 1600. Papa Romeu Juliette Bravo Serra, boa noite, contato radar, se deparou no nível de voo 430, cruzado direto Leda. 430, sobe direto Leda, Juliette Bravo Serra. Serra, precisa de desvios à direita, proa 210 por 30 minutos. Certo, de desvios, o Juliette Bravo Serra. Serra. autorizo o jet para você voar a morte, mano. O jet deve ser a volta da coordenação. Juliette Bravo Serra, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235, qual é a cidade? 125, decimal 1. 2595, boa certa. Juliette Bravo Serra, secundária 125, decimal 1. 251, Serra, boa. 08, azul, 278, na boa. Salvador, boa noite, azul 2781. Azul 2781, contato radar do colágeno, subavia, saiu da árvore para o nível 160. Sai, autorizado via, saiu da árvore para o nível 160, 2781. Uber 781, está presente no Vitória da Conquista. Autorizado Conquista, Azul 2781. Obrigado. Confirme esse paciente do hotel Bravo 0856. Agora. E Conquista? Afirmo. É, esse hotel é relativo ao farol do aeródromo que está inoperante em Vitória da Conquista. Bravo 0856. Na nossa listagem aqui temos o 677, 664, 041, 663 e 665. Gente, o Azul 2781 será coordenado com o centro. Foi o mesmo que solicitou para que nós averiguássemos com o piloto. Essa mensagem aqui foi tirada ontem. Então, essa operação visual está proibida lá, né? Estou muito instrumento. Aguarde informações do centro, a gente está chegando. O centro nos confirmou que esse NOTAM é relativo à inoperância do farol de aeródromo de Vitória, sendo proibido o ponto de visual motor. Ah, sim, então, muito obrigado. E a operação lá, justamente no boletim da operação instrumento, estamos prosseguindo. Então, obrigado, Azul. 27-1, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, até 128, decimal 8. Centro Recife, 260, 228, azul, 271, obrigado, boa noite. pronto, plano 0, zona 0. Plano 0, 9, 9, autorizado, Daniel, colapso, plano 0, vento, 1, 9, 0, grau, 0, 7, 8. Além de colo, 1, 0, plano 0, 9, 9. 12-8, please call for the station to 4,000 feet, 1-8. Fly direct to Baltimore, 4-2-3-4 to Baltimore, 1-8. 7705, tem que fazer um pequeno desvio à esquerda. Vai lá na frente, salvo direto, tá? Plano 705 autorizado, desvios, apoio autorizado, salvo. É, vamos 705.